Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 23 anos em trabalho contínuo e ininterrupto, das ondas do rádio para o Facebook e para o YouTube. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. E a todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, domingo, 1º de maio, primeiro dia do quinto mês de 2022, uma linda manhã desse outono brasileiro. A noite foi um pouco fria, mas já amanhece com um sol maravilhoso. E da minha janela aqui, com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Bom dia, meu amigo Wilson Roberto Garcia. Bom dia, meu amigo Geraldo de Tarso. Seja bem-vindo de volta. Faz muita falta a sua ausência aqui, né? Bom dia a cada um de vocês que nos acompanham. Muito obrigado pela companhia, pela generosidade, por permitir que adentremos os seus lares. Nesse 1º de maio, hoje é dia do trabalho. Trabalho, essa categoria tão importante, né? O homem, ele se faz pelo seu trabalho. No Espiritismo aprendemos que trabalho é toda ocupação útil. E aprendemos também sobre a autonomia, né? E sobre as consequências, as nossas responsabilidades, sabendo disso que possamos aproveitar cada instante do nosso pensamento trabalhando pelo bem. Muito obrigado. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo de Tarso, bom dia, Wilson, bom dia a todos que estão conectados conosco. Realmente, bom, o Geraldo não faz falta, quase perdeu a vaga, viu, Geraldo? Vamos deixar claro isso. Que... o Geraldo foi fazer algo que eu faria igualzinho, foi matar a saudade da filha, e isso não tem preço, viu, Geraldo? Nós três aqui somos pais de meninas. Você também tem um menino, mas as meninas, para os pais, têm uma ligação um pouco diferente, né? Sim, sim. Um ótimo programa. Vou aproveitar o gancho do Wilson falando do dia do trabalho e vou falar do trabalho que nós devemos ter em nós. Né? O trabalho de autoevolução constante, esse processo que... não pode parar nunca e nunca vai parar. Então, um ótimo trabalho para nós durante esse programa. Muito bom. Meus amigos, o programa de hoje tem um nome que é Formação e Propriedades do Perispírito. É um dos assuntos mais cativantes dentro da doutrina, porque ela invoca várias particularidades que estão no Livro dos Espíritos e que o Kardec aborda no livro Gênesis de maneira fantástica, trazendo a todos nós um entendimento muito amplo do que seja o perispírito. E a minha pequena introdução que eu fiz, eu escrevi assim. Escreve Allan Kardec que, abre aspas, o perispírito é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. Fecha aspas. É uma condensação específica desse fluido em torno de um foco de inteligência. Uma descrição muito interessante, trazendo ao mundo maiores informações desse corpo que expressa a realidade do espírito. Quando a ciência compreender que além do corpo físico existem outros corpos que organizam e modulam a vida no corpo biológico, estaremos numa fase fantástica da medicina, onde o conhecimento do perispírito será a prioridade de todos os pesquisadores. Esse corpo fluídico envolve o corpo físico, determinando a fisiologia ou a fisiopatologia por influência, abre aspas também, de um modelo organizador biológico situado na essência do perispírito. São as primeiras palavras, e para que a gente se inspire, se sintonize mais, eu peço ao Wilson que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essas palavras tão doces da Terezinha, não tem como a gente não se sensibilizar e entrar num plano de sintonia muito agradável para que a gente possa falar do Espiritismo. Muito bem, meus amigos, vamos começar com o primeiro livro, que é o primeiro livro da coleção Fonte Viva, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E o capítulo selecionado é o capítulo 36, afirmação esclarecedora. E Emmanuel seleciona uma frase de Jesus escrita no Evangelho de João, quando o mestre assim pronuncia: e não quereis vir a mim para terdes vida. E utilizando essa frase, Emmanuel faz um exercício de reflexão. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio? Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor das vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato do corpo, mas não querem ir até ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-lhe a partilhar com ele o serviço da estrada. por meio do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa, mas, para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Com essas belas palavras, eu peço ao Wilson que dê as suas primeiras, seu primeiro entendimento sobre o texto. Olha, Geraldo, Alain, amigo e amiga que nos acompanham, cada parágrafo desse poderia ser um tema a ser abordado aqui. Se pegássemos parágrafo por parágrafo, poderíamos conduzir uma hora e meia de programa Visão Espírita e faltaria tempo, com certeza, para que nós pudéssemos alcançar uma boa parte do objetivo dessa mensagem. Mas é assim, no que me toca particularmente é a questão da transformação, a questão da mudança. O Alain fez esse comentário quando ele falou sobre o trabalho, que nós possamos empreender esse trabalho dentro de nós para que nos transformemos. É difícil olhar para nós e entender que estamos num processo, que nós não somos, que nós não temos um rótulo que indica quem nós somos. Nós estamos num processo de construção, inclusive, da nossa personalidade. O que nós somos hoje, o que nós expressamos hoje, reflete as nossas vivências, as nossas experiências, o nosso acesso ao conhecimento. O Alain, nosso amigo filósofo aqui, pode falar melhor do que eu sobre o tema, mas existe um campo da filosofia que trata especificamente do conhecimento, que é a epistemologia. Então, é muito complexo, mas de forma muito simplificada, nós recebemos o conhecimento, né, por três meios, basicamente. Um deles é o meio intelectual, cognitivo, que tem a ver com funções do cérebro, memória, linguagem. Né? É um meio de você adquirir conhecimento. O outro deles é empírico, é a partir da experiência, da vivência, da observação do mundo que te rodeia. Isto é, tudo isso te influencia também. E o terceiro é cultural, é pela transferência, onde você nasce. São as frases que você ouviu o papai falar, a mamãe falar, né, os amigos na escola. Tudo isso faz com que nós sejamos o que somos. Só que em algum momento da vida, parece que fica difícil abrir mão de certos, que até então são conhecimentos, veja. E os conhecimentos ainda estão em fase de transformação. Porque o conhecimento seria o resultado entre a informação e a verdade. Então, entre a informação e a verdade, surge o conhecimento. Mas essa verdade não é absoluta, correto? Essa verdade se transforma ao longo do tempo, com base em novas informações. A própria ciência não é absoluta, nós sabemos disso. O próprio Allan Kardec disse que o Espiritismo não era absoluto, né? Que ele também acompanharia a ciência, isto é, também tem essa flexibilidade, essa plasticidade. E por que nós não queremos abrir mão, né, dessa nossa personalidade, para que sejamos outra coisa que não o que já somos hoje? Então, essa, para mim, sob o meu ponto de vista, né, a minha observação sobre esse texto, ele diz isso, né, nós vamos, procuramos Jesus para que nos atenda aos anseios, nem sempre às necessidades, mas aos anseios que são criados muitas vezes pela própria sociedade, por ilusões. A gente vai pedindo por isso, quando, na verdade, nós não nos dispomos a nos transformar e caminhar até Jesus, né? Ir até onde ele está, porque ir até onde ele está denota a necessidade de uma vontade muito grande. Porque, assim, haverão desafios, e quando muito a gente quer ir, mas a gente pede para que ele limpe o caminho, para que nós não tenhamos espinhos, pedras ou acidentes durante o percurso, né? E isso não vai acontecer. A vontade que é necessária nessa caminhada na direção de Jesus e, consequentemente, na direção do nosso aprimoramento, é uma caminhada acidentada, será acidentada. Não tem como evitar. Então, não adianta ir até Jesus pedindo para que ele tire as dificuldades do teu caminho, mas que te dê força para continuar, para que a vontade não desfaleça no meio do caminho e você pare a caminhada ou busque um desvio que lhe parece mais aprazível. Isso não vai acontecer. Então, esse, para mim, é o grande desafio. O desafio de deixar de ser quem é para se tornar uma coisa que você quer ser, baseado no modelo que é Jesus para a gente, né? Sem desanimar. Em poucas palavras, é isso. Eu vou passar para o Alan, né, Geraldo? Excelente. Eu acho que foi um bom começo, sim, Wilson, em que você pontua alguns aspectos importantes entre a crença e a ação. Eu peço ao Alan agora que dê as suas palavras, né, no entendimento desse texto de Emmanuel. Meus queridos, olha que fantástico, né? Toda afirmação de Emmanuel é esclarecedora, e ele dá título a este texto como afirmação esclarecedora. Então, eu fiquei imaginando. As outras, então, a gente já tinha obrigação de saber. Até aí, tudo bem. Essa, ele esclarece uma coisa que, para mim, é sine qua non, né? Assim, não tem como a gente continuar sendo espírita sem pensar nessa frase de Jesus, né? E não quereis vir a mim para terdes vida? É a pergunta de Jesus, né? Não querer. Então quer dizer que nós estamos mortos? Então quer dizer que quem está morto? Mas peraí, eu estou vivo, meu corpo está vivo. O que está morto? Está morto o espiritual. A gente só consegue realmente interpretar, entender, compartilhar o conhecimento de Jesus se a gente tiver claro que a vida verdadeira do Espírito está com Jesus. Veja só, sem Jesus, estamos vivendo no faz de conta. Sem Jesus, estamos na busca de saciar os desejos da carne. Porque a vida verdadeira é espiritual. Isso. Essa é a vida que ele está falando. Porque os corpos estão andando aí, estão se movimentando, né? Então, como que Jesus fala assim, e não quereis vir a mim para terdes vida? Então, estamos todos mortos, mas estamos mortos de que maneira? Não fisicamente falando, não biologicamente falando, mas espiritualmente falando. É nessa busca da convivência com Jesus em nossas transformações, em nossas ações, em nossa reflexão, em nossas preces, é nessa busca de Jesus que a gente consegue de verdade viver. Eu sou uma pessoa que eu sempre fiz muitas coisas na vida, né? Eu nunca tive muito tempo para não fazer nada. Eu sempre... Eu me dou poucos dias no ano para não fazer nada. E olha lá, mesmo quando eu estou num lugar que é para não fazer nada, que seria umas fériasinhas, eu não consigo deixar de fazer alguma coisa também. Eu sempre estou buscando usar o meu tempo para transformar a mim, para cada dia estar melhor, mas para auxiliar o outro, seja de que maneira for. Né? E quando a gente começa a agir dessa maneira, não cansa. Então, você pode fazer mil coisas que você não vai cansar. É lógico, o corpo físico vai cansar? Claro que vai. Ele tem as necessidades dele, ele precisa do sono, precisa da alimentação. O corpo físico é um corpo biológico, ele tem as necessidades que qualquer animal tem. Né? Agora, o espiritual... Não cansa, ao contrário, ele fica cada vez mais satisfeito de você não estar ali jogando a sua carcaça num canto esperando a hora passar. Né? Ele está assim, fala, puxa vida, essa carcaça vai ter que aguentar, viu? Porque o bicho não para. Né? É essa a ideia. Nós temos que aproveitar a nossa encarnação. Agora, qual é o norte? Qual é a direção? Qual é o caminho desse processo? Aí Jesus é o nosso guia e modelo, tal qual a gente encontra nos evangelhos e também no livro dos Espíritos, né? Quem é Jesus? É o nosso guia e modelo, é o nosso irmão mais velho, o nosso inspirador para a nossa transformação. Ah, mas então você tem a pretensão de ser igual a Jesus? Nem pensar nessa encarnação. Mas um dia eu quero ser assim. Pode ser que leve ainda mais 1000 encarnações, não me importa. Mas para quê? Para eu ficar folgado? Não. Até num artigo que eu mandei ontem para o Wilson, eu coloco essa frase que Jesus fala para nós no Evangelho. Ele fala assim, meu pai continua trabalhando e eu também. Ou seja, quanto mais consciência você tem, mais necessidade de trabalhar para o próximo você também desenvolve. Você se sente sempre devedor do trabalho ao próximo. Então, que a gente possa falar com as palavras de Emmanuel, que a gente use essa afirmação como esclarecedora para a nossa vida. Se a gente quer realmente viver, a gente procure Jesus. Esse é o caminho. Muito bom. Quando eu li esse texto ontem, eu entendi assim, essa frase de Jesus é uma afirmação e não uma interrogação. Porque Jesus diz, e não quereis vir a mim para terdes vida. Quer dizer, ao seguir Jesus, a vida que ele se refere não é a vida do corpo. É uma outra vida que foi destacada pelo Allan, pelo Wilson. Porque a sensação que se tem é que a maioria crê com um foco na vida passageira e não na vida imortal do espírito. Então, não quereis vir a mim para teres vida. Não é essa vida passageira que é a mais importante. É uma outra vida. E aí, o Emmanuel ele vai escrevendo muito bem, esclarecedora, e no, na última... Um dos últimos parágrafos, ele cita, clamam por luz divina, esses que creem onde o foco está na vida transitória, clamam por luz divina, entretanto receiam abandonar as sombras. E em sequência disso ele fala, não basta a faculdade de crer, mas devemos ter a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar. A crença é um caminho, não é o final, é um caminho para que você trabalhe mais, para que você sirva, se aperfeiçoa e que você queira fazer também, colaborar com o trabalho de Jesus. Então, eu entendo que o Emmanuel, ao escrever esse texto, talvez ele olhasse para si mesmo, e certamente olhava para todos nós. Não basta crer. Ah, eu creio, eu sou espírita. Isso nada vale ou pouco vale. O que vale é, como o Allan disse no começo, é o trabalho consigo mesmo. Essa transformação. Então, essa afirmação de Emmanuel ela é esclarecedora. Para tirar essa crença ilusória. Ah, eu vou rezar para Deus, eu estou com esse problema, para ele tirar esse problema. Não, o problema não vai sair. É você que tem que aprender a solucionar esse problema. Esse problema é o seu remédio. É como se alguém estivesse doente, eu fosse aplicar um antibiótico endovenoso, aí eu vou rezar para eu não tomar injeção. Não, você tem que tomar injeção. Sem essa injeção, você não melhora. Ah, mas vai doer. Vai doer um pouco, mas depois você vai ver como é bom ter saúde. Então, a sensação que eu percebo é que muitas das crenças se baseiam num prêmio. Quer dizer, eu creio em você, e em compensação você me tira essa dor. É uma troca, uma barganha. Então ele fala, não, o ato de crer é um caminho. Isso não basta. Não basta o espírita crer. O espírita precisa ter a convicção de que ele tem que trabalhar e servir, e ele tem que querer aquele gesto, se não me engano, daquele Cirineu, ao carregar a cruz de Jesus, mesmo sem tanta vontade de carregar, é um símbolo maravilhoso. Será que nós seríamos aquele homem que ajudaria Jesus a carregar a cruz? Porque a cruz de Jesus é muito pesada. Será que você, eu, nos dispomos a carregar um pouco dessa cruz, trabalhar? A gente só quer crer em troca de benefícios. E é preciso sair dessa simplicidade de crer, de acreditar. O espírito, acima de tudo, ele tem que se transformar, estudar e trabalhar. Geraldo, você me permite rapidamente só um... Você falou uma coisa muito interessante, né? E você usou várias vezes o termo parece que as pessoas procuram por Jesus com esse objetivo, parece. E realmente, eu só queria dar um dado concreto para você. Sendo o Espiritismo uma filosofia, nós temos por obrigação olhar criticamente para a realidade, não no sentido da crítica pejorativa, mas na crítica observativa e reflexiva, para entender por que, né, é esta realidade. Por que esta realidade de que nós buscamos, parece que as pessoas buscam por Jesus para resolverem seus problemas materiais, né? Por quê? Isso está na base da religião. Isso está na base do protestantismo. Então, veja, isso é a base de formação de muitos países, a própria América do Norte. Então, veja, a solução que eles encontraram para resolver um dilema com relação ao entendimento de Deus. Então, vamos lá, nós temos um Deus que é onisciente, que tudo sabe, e que cria cada alma ao nascer. Ele sabe se essa alma vai para o céu ou vai para o inferno? Ele sabe, sendo onisciente? Ele sabe. Se na crença deles, alguém vai para o céu e alguém vai para o inferno, e se Deus já sabe quando cria, ele já sabe quem vai para o inferno? Já está definido? Se ele não soubesse, ele não seria onisciente, ele não seria Deus. Correto? Então, esse é um dilema muito grande para ser resolvido pela religião, né? Quando ela se divide do catolicismo, os protestantes, os puritanos, sobretudo. Então, veja que dilema sério. Se falar que Deus não sabia, Deus não era onisciente. Então, ele não tem todo o poder. Se falar que ele sabia, então ele está criando um ser que ele sabe que vai ser condenado à morte. Então, agora, esse é um dilema. Agora, como saber? A gente está aqui na Terra. Como saber? Está eu, o Alan e o Geraldo aqui, você em casa. Como saber, segundo essa perspectiva, se nós somos os filhos que iremos para o céu ou que vamos para o inferno? Sendo que independe de nós. É somente pela graça de Deus que nós vamos para o céu ou para o inferno. Esse é um dogma também, uma crença, uma base. Sim, sim, sim. Isso acontece pelo nosso... se revela em nossa condição social e material. Olha que interessante. Então, Deus revela aquele que vai ser direcionado ao céu, contemplado com o céu, sucesso na sua vida material. Desde que ele trabalhe. Ele trabalha muito... Existem essas nuances, né, Wilson? Existem várias nuances, né? Ele trabalha muito, e se ele ganhar dinheiro, se tiver uma vida boa, é porque ele vai para o céu. Então, essa é a explicação, Geraldo, pela qual a pessoa vai até Jesus pedindo boas condições financeiras. Porque ela entende que isso é a maneira como Deus se revela nela e revela que ela é um ser, né, abençoado por Deus. E todos os outros não. Eu participei há pouco tempo atrás de um programa que não era espírita, mas para falar sobre espiritismo. E quando eu falei isso, o entrevistador, ele não era espírita, muito interessante a entrevista, aliás. E quando eu falei que o bem-estar da pessoa aqui na Terra, o sucesso, não tem nada a ver com a sua evolução espiritual, parece que houve uma surpresa naquele meio ali, né? Porque o entendimento realmente da sociedade, a gente está no meio espírita, às vezes a gente fica separado disso, né? O entendimento da sociedade de uma maneira geral é se as coisas vão mal para você, você é um mau filho de Deus. E para nós espíritas não é assim, né, Geraldo? É diferente, né? É um caminho que é um caminho difícil mesmo, né? Jesus sofreu o que sofreu, foi pregado numa cruz, né, para mostrar para a gente que mesmo para um espírito perfeito, as coisas podem ser difíceis. Só não pode desanimar, né? Sem dúvida. 10 horas, passemos ao segundo bloco. Nós temos até 10h10 para ler o segundo bloco e entrarmos nas perguntas, né? Então, passemos ao segundo bloco do programa, que é o livro do Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel, em que é um dos textos, na minha humilde observação, dos mais vibrantes, para mim particularmente, porque fala de um dos maiores apóstolos do cristianismo, que é Paulo de Tarso, o apóstolo. Então, eu vou ler o texto, que hoje são duas páginas. Eu peço para Wilson e Alan fazerem os comentários sobre esse texto, né? O capítulo é O Apóstolo Paulo e o Brado da Imortalidade. Esse texto foi extraído de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 22. Eu já li esse texto duas vezes e o texto realmente nos impressiona. Abre aspas. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que fossem daquela seita, tanto homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Caminhando ele, ao aproximar-se de Damasco, subitamente resplandeceu em redor dele uma luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz dizer-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade e dir-te-ão o que é necessário fazer. Os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas sem ver a ninguém. Levantou-se Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada via. E, guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco e esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor ordenou-lhe, levanta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas a um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando e tem visto um homem por nome Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recuperar a vista. Mas Ananias respondeu, Senhor, eu tenho ouvido há muitos acerca deste homem. Quantos males fez aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem a autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse-lhe, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Logo, lhe caíram dos olhos umas como que escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E depois de tomar alimento, ficou fortalecido. Demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava que Jesus era o Filho de Deus. Pasmavam todos os que o escutavam e diziam, não é este o que perseguia em Jerusalém aos que invocavam esse nome e que tinha vindo para cá para os levar presos aos principais sacerdotes? Porém, Saulo muito mais se fortalecia e confundia os judeus, que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Esse texto é um dos textos mais vibrantes de Atos dos Apóstolos, pois revela parte da história que se passou com Paulo às portas de Damasco e a recuperação de sua visão com Ananias. E é sobre esse texto que eu peço a opinião do Wilson para abordar esse aspecto filosófico, qual a relação disso com a doutrina espírita e o que esse texto pode nos trazer de positivo, Wilson. De forma muito breve, Geraldo, eu sempre tive uma grande curiosidade sobre esses personagens que passam por essas transformações em suas vidas. Temos outros relatos, santos, Agostinho é um deles, guardadas as devidas proporções, também vivia uma vida antes e é submetido a uma transformação e vive uma vida transformada. E fico pensando quem são esses espíritos. E isso, em meus estudos, né, sobre a influência, sobretudo, da cultura, da educação, do mundo material sobre o espírito, que nasceu aqui em determinada posição social, é muito grande. Então, o reflexo de um espírito que nasce em determinado meio é muito grande, a influência desse meio sobre a formação desse espírito. É claro que Paulo não se transforma aqui no mundo material, de um mero perseguidor, né, dos cristãos ao maior apóstolo, né, o que levou o conhecimento cristão aos gentios, aos que não eram judeus. É claro que não se deu aqui no mundo físico, ele já era um espírito preparado para essa tarefa, muito antes de reencarnar. Só que ao reencarnar, ele sofre a influência do meio, uma influência severa do meio e do próprio corpo físico, das necessidades materiais, da educação. É por essa razão que nós damos tanta importância à questão da educação. O quanto a educação é capaz, e o Alain sempre aborda dessa maneira, e eu sempre cito você, Alain, a educação é aquilo que se extrai de dentro para fora. A palavra educação, de educere, vem desse sentido, de tirar de dentro e trazer para fora. Nesse sentido, alguns valores que já foram conquistados pelo espírito, que estão ali presentes. Mas é por esse processo material, esse processo educativo, que aquilo pode germinar, vicejar, né, ali daquele ser. E Paulo, em alguns momentos, é preciso situações de grande impacto emocional na vida da pessoa para que ela possa resgatar esse eu verdadeiro, essa personalidade eterna verdadeira que dormita ali dentro daquela vida que se ocupa com as coisas materiais. Isso tudo acontece com todos nós. É muito interessante a gente perceber que, apesar de todas as nossas limitações, as nossas fragilidades, nós temos muitos valores, muitas virtudes já desenvolvidas ao longo de séculos, talvez de milênios, possivelmente, com certeza, aliás, ao longo dos milênios. E basta que nós busquemos dentro de nós mesmos essas virtudes e elas também germinarão. O mundo externo, né, como eu falei no primeiro bloco, a busca pelo conhecimento, o convívio, a educação dos sentidos, da visão, da audição, tudo isso nos ajuda nesse processo. Mas veja, isso para mim reflete que um espírito bom pode se perder aqui em sua encarnação na Terra. Se Paulo não tivesse tido aquela experiência, com aquele impacto emocional de ver Jesus, de ter perdido a visão, de passar 3 dias sem comer por conta disso, talvez ele não tivesse conseguido acessar essas construções imortais que ele já tinha dentro de si, Geraldo. Você foi muito feliz, Wilson, ao destacar esse aspecto do texto, porque realmente talvez seja a essência desse ensinamento, né? Alain, o que você pode nos dizer sobre o apóstolo Paulo e o brado da imortalidade? Eu acho que a história de Paulo é a que mais me emociona em todos os, de todos os seguidores do Cristo. Por exemplo, eu vejo outras conversões fantásticas, como a Maria Madalena, tal, que eu não estou comparando ele com outras pessoas, não. Mas eu estou falando assim, que a transformação dele, para mim, é uma transformação que vem do racional, porque ele era uma pessoa extremamente instruída, extremamente capaz de refletir, de analisar, de pensar. Ele, talvez, naquele momento, ele teve uma das melhores formações acadêmicas do mundo daquela época. Era uma pessoa que vinha de uma família com condições financeiras também para fazer assim. Ele ia ter uma posição de destaque na religião judaica. É uma pessoa assim, muito, muito, muito desenvolvida para aquela função dele. E é interessante que o racional dele leva ele até o caminho de Damasco. Até aquele momento, ele era conduzido pelo racional. Só que ele teve, naquele momento, uma experiência emocional. Sim. A experiência emocional daquele momento para um ser extremamente racional foi muito profunda. E interessante que todas as citações falam assim, que ele viu uma luz. Não fala que ele viu Jesus, né? A gente que sabe que é Jesus pela fala. Imagina o que era aquela energia, né? Aquela luz, né? Irradiante daquele espírito, do espírito de Jesus. Imagina o que é um espírito puro. A gente não consegue ver. É uma energia que nos cega. É uma luz que nos cega. A gente sabe, depois nós vamos falar de corpo espiritual. Esse corpo espiritual do Cristo é pura luz, né? É irradiante de muita luz. Aí cega o Paulo, né? Mas ao mesmo tempo que ele não vê com os olhos físicos, ele vê Jesus com o espiritual. Ele sabe que é Jesus que está ali. E essa conversão dele faz com que ele questione todo o racional dele até aquele momento. E olha que interessante, a espiritualidade que o ajudava, amparada pelos encarnados do momento, o conduzem a um afastamento social por uns 2-3 anos para ele rever esses conceitos. Ele precisou desse tempo para ele rever todo esse racional e se ligar mais ao emocional. Tanto é que ele vai para trabalhos no deserto, muito, muito manuais, né? É lá que ele aprende a tecer, que depois vai ser o sustento dele até a vida dele, até o fim da vida dele. Então, para mim, quando Paulo fala, né, já mais no fim da vida, que já não é ele quem vive, mas o Cristo que vive nele, né, eu acho que esse é o grande objetivo de cada um de nós um dia fazer. Não acredito que todos nós já tenhamos o preparo suficiente para fazer. Porque ele passa por muitas agruras durante a encarnação, por situações extremamente complexas. Ele passou por tudo quanto é provação no corpo físico, mas ele consegue essa resistência, esse aprimoramento do espírito através do sacrifício do próprio corpo físico. Ele consegue, no final da vida, falar que já não é ele quem vive, mas o Cristo que vive nele. E ele, quem leu o Paulo Estevão, pode, quem não leu, eu vou contar o final, mas não tem problema, vale a pena, eu já li umas 5 vezes e não canso de ler. A hora que cortam a cabeça dele fora, no corpo físico, Jesus está esperando ele no plano espiritual. Quer dizer, eu acho que ele, de verdade, era Cristo que estava vivendo com ele, né? Já não era só ele. Então, eu só posso agradecer muito esse espírito chamado Paulo de Tarso, que sempre que eu me esmoreço, né, eu lembro de Paulo. É engraçado que, assim, apesar de Jesus ser aquele modelo e guia, eu acho que Paulo está muito mais próximo de mim, assim, na minha realidade, do dia a dia, da vida, do que Jesus. É, talvez até por Jesus já vir até nós como espírito puro, né? E Paulo talvez fosse um espírito regenerado naquela época. Era um espírito já diferente dos demais. Mas eu acho que está mais próximo exemplo para mim o Paulo, né, do que o Jesus. Aí depois que eu chegar no Paulo, aí quem sabe, né, mais para frente eu chego um dia em Jesus. É interessante o comentário. Primeiro vamos de Tomé, depois de Pedro, depois de Paulo, depois de Jesus, quem sabe, daqui a algum tempo. Interessante é o comentário do Wilson, o comentário do Alan, quando o Wilson fala que Paulo sofreu a influência da cultura, da própria reencarnação, embora o próprio Jesus disse: porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis. Então é muito interessante, porque Paulo já era um espírito esclarecido, já era um espírito iluminado. E como o Wilson deixou muito claro, ao reencarnar, sofre todas as influências do corpo terreno, das culturas, das necessidades físicas. E isso deve ter lhe perturbado um pouco. Aí entra no que o Alan comentou. Talvez ele tenha escolhido a racionalidade para tocar a vida, embora fosse uma alma sensível ao bem. E no momento em que ele está às portas de Damasco, ele vê essa luz. E para mim, de tudo isso que aconteceu, o que me chama mais atenção é ele ter perdido a visão. Eu fico pensando, por que ele perdeu a visão? Por que Jesus permitiu, ou ordenou, ou realizou esse fenômeno de modo que ele perdesse a visão? Talvez pela própria explicação do Wilson. Ao reencarnar, ele está submetido às forças terrenas, às necessidades terrenas, à racionalidade que o Alan destacou. E para que ele perdesse essa percepção dessa, aspas, lógica terrena, que ele ficasse entregue a si mesmo. E, curiosamente, o homem que ele ia aprender foi o homem que lhe restituiu a visão. Essa mensagem, eu entendo que seja uma das mais sublimes escritas no Novo Testamento. Aquele que você persegue pode ser o seu salvador. Então, essa imagem, ela é grandiosa. E o Alan ainda complementa. Ele passou 3 anos no deserto, conheceu Áquila e Prisca, e ele vai se renovando, ele vai se modificando, até que um dia em Antioquia, ele começa a falar. Mas ele estava tão arrependido do que ele tinha feito que ele começa a gaguejar, e ele não conseguia fazer as suas prédicas. E ele, delicadamente, é afastado das palestras. Para quê? Seja mais humilde. A vida foi botando cabresto entre elas, ó. Cuidado, não se deixe levar tanto pelos raciocínios terrenos. Até que ele começa a se transformar intimamente, ele deixa de ser ele, entre aspas, e passa a ser o Cristo. É quando as palestras dele alcançam uma dimensão espiritual gigantesca e ele passa a ser quem foi, né? Então, eu achei esse momento da perda da visão um dos emblemas mais grandiosos do cristianismo moderno, né? Geraldo, diga. Complementando o que você falou, lembrei de uma frase que eu cito sempre: às vezes é preciso que se apaguem as luzes de fora para se ver a luz que vem de dentro, né? É preciso que silenciem as vozes externas para você ouvir a voz que vem de dentro. É importante esse contato, muitas vezes, com o nosso guia espiritual. Eu só queria aqui, rapidamente, colocar aqui a Vera. Alan, eu vou colocar na tela, com licença. A Vera, calado, ela faz um comentário. Vera, só para esclarecer, eu fiz um comentário muito rápido, muito breve, ali no final do outro bloco, Mas é assim, aquela perspectiva que eu dei da visão de Deus conhecer o destino de cada homem é uma perspectiva protestante, do início do protestantismo puritano. Tá? Hoje ainda os protestantes, algumas vertentes têm uma visão diferente. Então eu trouxe um contexto, fiz um recorte daquele momento, o que justificou, né, o embasamento de muitas sociedades que vêm nas consequências materiais, um reflexo da manifestação de Deus. Nós, espíritas, né, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos, ao contrário, que a vida, né, por meio das reencarnações, nós todos nós alcançaremos esse mesmo destino que o Alan citou aí, que é o Paulo, né, Alan, no começo, e depois Jesus, né, todos nós seremos espíritos perfeitos um dia. Então, nenhum de nós será perdido, nenhum de nós vai para o inferno. Né? Vamos estudar no último bloco que somos imperecíveis, não é isso? Então, jamais deixaremos de existir e o nosso caminho só vai ser mais difícil, mais demorado, né, para chegar nesse objetivo conforme as nossas escolhas. Muito bem, são 10 horas e 21 minutos. Vamos entrar no terceiro bloco do programa e eu peço, na medida do possível, entre pergunta e resposta, que façamos 5 minutos. Senão a gente não consegue chegar ao final das perguntas, né? Estamos no livro A Gênese, capítulo 14, os fluidos, natureza e propriedade dos fluidos. E hoje, o título do programa, formações e propriedades do perispírito. Eu me dirijo agora ao Wilson. Observando esse item 7, 8 e 9, eu coloquei, revela Kardec que, abre aspas, esse corpo fluídico, perispírito, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. Fecha aspas. Eu fiquei refletindo nessa pergunta e eu pergunto ao Wilson, como entender essa afirmação sobre o perispírito? Fazendo um adendo rápido aqui, eu assisti, aprendi muito, né, com o companheiro Alan Diniz aqui, em 2 seminários que ele fez, Perispírito 1 e Perispírito 2, são mais de 6 horas de conteúdo, em que, Alan, sinto muito, mas você sabe que você próprio disse no final, né? Em 6 horas ainda não foi possível abordar todos os assuntos e tudo que implica o conhecimento do perispírito, né? O Alan foi um dos responsáveis, me deu um embasamento. Eu hoje contribuo no curso de passe da União Espírita de Piracicaba. São 3 aulas de 1 hora e meia. Então, são 4 horas e meia falando sobre perispírito também. Só para abordar uma base superficial do tema, que é o necessário para quem vai aplicar passe. Então, é um tema muito complexo. Então, resumindo aqui, em pouquíssimas palavras, o fluido cósmico universal é o elemento vinculado ao elemento material. É o elemento pelo qual a inteligência, o princípio inteligente, pode atuar sobre a matéria e se manifestar. Então, o fluido cósmico universal é a base, é a fonte de tudo o que há no universo. Dele é extraído todas as coisas. Então, quando se diz que o perispírito é uma porção do fluido cósmico universal, adensado em torno de um foco de inteligência ou alma, né? Nós estamos dizendo que esse mesmo fluido cósmico pode produzir quaisquer elementos na natureza, tudo que existe, desde os planetas, né, desde a matéria, como o Luiz fala, a matéria escura, a energia escura, tudo é extraído deste fluido cósmico universal. E o nosso corpo espiritual, vou aqui fazer uma liberdade, né, falar com um pouco mais de liberdade, esse perispírito que representa o nosso corpo espiritual, é um dos elementos oriundos desse fluido cósmico universal. Daí a importância, porque somos os seres inteligentes da natureza, né? No nosso ponto, no nosso nível evolutivo, nós somos instrumentos úteis de Deus para que o amor de Deus se manifeste na sociedade em que nós estamos inseridos. Portanto, o perispírito é de suma importância por esta razão. Sim, muito bem, Wilson. Realmente, o perispírito, como o próprio Kardec diz, é um dos produtos mais importantes. Mais à frente, Kardec continua assim, Alan, abre aspas, já vimos que o corpo carnal tem igualmente seu princípio nesse mesmo fluido transformado e condensado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, pois o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Então, ele faz uma distinção entre o corpo carnal e o corpo perispiritual. E a pergunta que eu faço ao Alan: que leis são essas que regulam o nascimento, a vida e a morte das criaturas segundo a influência determinante do perispírito? Mas foi o Geraldo. E o Geraldo fala, né, Alan, você tem que responder isso em 3 minutos. Vocês têm que treinar o poder de síntese, senão a gente não consegue fazer as perguntas. Tá, eu vou falar para você treinar o poder de síntese me explicando como fazer uma cirurgia gastrointestinal em 30 segundos. 30 segundos, você me explica isso, tá bom, Geraldo? Se vira nos 30. Se vira nos 30. Eu tentarei explicar, mas fala aí, Alan. Olha, meu amigo, é o seguinte, ó. Um dia, eu até vou. Deixa eu ver se tá fácil. Tá aqui, ó. Vou pegar para vocês verem. Pera aí. Um dia, eu cheguei numa livraria, né? E vi esse livro aqui, ó. O Perispírito, do Zalmino Zimmermann. Deixa eu ver se dá para focar o nome dele, é diferente, ó. Zalmino Zimmermann. Quando eu vi esse livro, para mim, na época, era caro para caramba para comprar. É um livro de capa dura, tal, fizeram uma edição bonita, né? E aí eu ganhei de aniversário da minha esposa. Olha lá, esse aí. Eu ganhei de aniversário da minha esposa. Por sinal, meu aniversário é sábado que vem. Vocês veem se vocês não esquecem. 7 de maio. 7 de maio é meu aniversário. Aí eu ganhei dela. E eu tive a grata alegria de, no ano seguinte, ter um seminário em Santa Bárbara, que eu acho que o Geraldo foi também dos Alminos, ou não, Geraldo? Não, eu lembro que eu e o Luiz fomos. E está aqui assinado pelos Alminos esse livro, dia 4 de 4 de 2004. É aqui, 4 de 4 de 2004. Eu peço para ele um autógrafo do livro, porque eu já havia lido o livro todo umas 2 vezes e tinha ficado fã dele, assim, da capacidade de síntese dele. Então, na realidade, todas as respostas de hoje, né? Eu não estou perdendo tempo da minha resposta, não, viu, Geraldo? Todas as respostas de hoje, eu gostaria que vocês procurassem esse livro aqui. Esse livro, ele tem uma importância na minha formação espírita muito importante, porque daí desse eu fui para todos os livros que o Vadimeco do nosso querido Luiz indica sobre o perispírito. Tudo que eu acho que eu conheço, que existe de perispírito, eu fui ler. Mas não só sobre perispírito. Porque o perispírito, ele recebe muitos nomes, né? O perispírito, em várias culturas, ele recebe vários e vários nomes. Várias formas de estudo, né? Então, ele recebe nomes... como corpo fluídico da alma, né, que é um dos nomes. Ele vai receber como dupla... dupla eterna. Bom, agora não está vindo os nomes das outras, mas você tem que ler vários livros de várias culturas, de várias religiões, de vários estudos, para poder abranger todo o conhecimento que esse corpo perispiritual tem. Porque qual a importância dele? Essencial. Porque é esse corpo perispiritual que vai ser o formador do corpo físico, para responder a pergunta do Geraldo. É ele que organiza as células. Diz a que era presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, a Marlene Nobre, que já faleceu, ela falava assim, que ela médica, né? Ela falava assim, que um corpo, uma enzima para se especializar no corpo, ou melhor, uma célula para se especializar no corpo, ela precisa da ação de pelo menos umas 2.000 enzimas em volta dela. Eu não sei explicar isso tecnicamente, estou usando a fala dela. Só que no laboratório, para você usar umas 1.000 enzimas, juntar umas 1.000, é quase impossível. Imagine 2.000. Então, quem rege a formação celular é o corpo perispiritual. Quem carrega a memória que vai impregnar o corpo físico de características que vem de outra encarnação é o corpo perispiritual. Quem vai possibilitar a atitude, a prática mediúnica é o corpo perispiritual. Quem vai atrair ou repelir energias para você é o corpo perispiritual. E ele vai revestir o seu espírito após a desencarnação, principalmente enquanto você continuar reencarnando nesse planeta. Então, a importância desse corpo, no entendimento do espiritismo, ela é basilar, né? Nós precisamos estudar. E aí, quando eu comecei a fazer esse estudo, como o Wilson falou, eu falei, nossa, eu preciso compartilhar com as pessoas isso. Daí eu fiz um seminário, daí eu vi que o seminário... Acho que o primeiro seminário tinha 90 e poucos slides e eu vi que não dava nem para começar. Aí eu fiz um segundo seminário. E fiz um terceiro também, Wilson, que foi ação dos fluidos na matéria, que daí eu comecei a entrar na aplicação prática, né, do perispírito, na mediunidade, nas doenças, na saúde, né? Então, assim... Estudar o perispírito é algo necessário para todos nós. Muito interessante, Alan, porque era exatamente essa o objetivo da pergunta, é deixar claro, porque são perguntas e respostas rápidas para desenvolver o desejo de se pesquisar e de ir atrás dos assuntos. Realmente, todas as leis que nós conhecemos é um ponto diante das leis que desconhecemos. Então, com certeza existem centenas, milhares, pontinhos, milhares de leis que nós desconhecemos. Certamente existem leis específicas que regulam essa relação perispírito-corpo material. Então, o Alan destacou muito bem, respondeu muito bem, né? Existem leis que a ciência não conhece, a filosofia não conhece, e ninguém conhece, e que o espiritismo abre uma porta para se começar a investigar e compreender. Ô, Geraldo, eu só preciso completar que a Lavínia pergunta. É o mesmo perispírito em todas as nossas encarnações? Lavínia, enquanto encarnamos neste planeta Terra, esse perispírito é composto das propriedades químicas deste orbe e ele vai sofrendo evoluções de acordo com as evoluções do corpo físico e espiritual. Mas é o mesmo se transformando, tá? Mais adiante, eu vou ter uma pergunta muito próxima dessa colocação dela aí. Beleza. No item 7, Wilson, abre aspas, o corpo perispiritual e o corpo carnal, pois, têm sua fonte no mesmo elemento primitivo. Um e outro são matéria, embora sob dois estados diversos. Pergunta. Existem muitos estados diferentes desse fluido primitivo, fluido cósmico? Quais os estados desse fluido primitivo que o Espiritismo nos revelou? Geraldo, Alain, existem inúmeros, né? Diversos, todos os estados possíveis. Quando falamos em matéria, a gente fala... em matéria no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso e no plasma, né, que seria o quarto estado da matéria. E no plano perispiritual, nós não teríamos condição de entender o fluido cósmico e todos os estados outros que ele poderia assumir, né, seria mera especulação, como especularíamos sobre o que é a energia escura ou a matéria escura, da mesma maneira. Nós não temos, não existe uma revelação que nos explique isso daí também. Tá? Mas nós sabemos que a partir desse mesmo fluido, né, se extrai e se converte em todos os estados de matéria em que se apresentam. O perispírito é uma dessas modificações. Uma das características, das propriedades propriedades do perispírito é a densidade, a densibilidade. Então, conforme mais denso ou menos denso, ele pode assumir formas diferentes, estados diferentes também, né? Assumindo, por exemplo, a condição de tangibilidade em função desse adensamento. Então, eu estou citando alguns estados. Então, ele pode ser tangível, ele pode ser não tangível, da maneira como ele se apresenta. E como ele se apresenta envolve outros vários fatores que não teríamos tempo para abordar. Mas a resposta é sim, são esses estados iniciais, né? Esse intangível, que é esse estado comum que nós não vemos, não podemos tocar, mas ele pode se tornar tangível a partir de alguns processos. Wilson, você sabe como é que eu vejo isso? Quando descobriram o primeiro elemento químico da tabela periódica, descobriram o primeiro. Logo depois o segundo, o terceiro. Então eu acredito que o perispírito, abre aspas, é o primeiro elemento químico descoberto de alguma coisa além da matéria. Quando começar a se investigar, vão descobrir outras coisas, outras leis. O perispírito, ele escancarou uma porta e falou, pessoal, tem algo mais que o corpo. Eu acho que é esse primeiro contato, e estudiosos como o Alan, que se debruçou sobre o perispírito, com certeza o Alan deve ter um entendimento, uma percepção maior sobre o perispírito de quem não estudou. Então, o Alan talvez já esteja olhando lá o segundo elemento químico, lá o segundo corpo. Lá, né? Então, muito interessante isso. E agora eu pergunto ao Alan, que começa naquele assunto que foi citado, mas tem uma outra pergunta também. A relação perispírito-corpo físico ocorre nos dois sentidos da vida, ou seja, do perispírito para o corpo físico e do corpo físico para o perispírito? Como isso se dá? Traduzindo é assim, o perispírito ele forma o corpo físico. Mas o que acontece aqui durante a vida terrena interfere na textura, na fineza, em alguma química do perispírito também? Ou esse sentido é só de um lado? Não, é dos dois lados. Então, assim, ó, a gente tem que entender que quando o perispírito ele vem antes do corpo físico, vamos deixar claro isso, tá? Então, o espírito se reveste do perispírito em algum momento, porque é justamente este perispírito que vai influenciar e vai dirigir a formação do corpo físico. Esse perispírito é feito das mesmas matérias químicas, fisiológicas, biológicas do corpo físico. Os mesmos elementos químicos que compõem uma, compõem outra. Só que de uma forma, como vou usar o termo que a espiritualidade usa, uma forma quintessencial, assim, numa concentração essencial mais sutil do que densidade do corpo físico. É menos denso. É uma disposição diferente, né? Oi? É uma disposição das células, das moléculas, dos átomos. Aí a gente teria que entrar no estudo celular, né? As células, para dar a tangibilidade, elas se aproximam de uma maneira. No corpo perispiritual, elas estão mais distantes. Então, a gente, em primeira mão, não consegue achar o corpo perispiritual tangível. Mas o Jesus, quando ele aparece lá para Tomé, depois para o Tomé colocar a mão na ferida, ele não fica tangível, porque esse corpo perispiritual também pode ficar tangível com a ação mental. Então, assim, veja que ele não é tangível normalmente, mas ele pode ser tangível. Por isso, ele é feito da mesma matéria. Então, da forma que o corpo físico, conforme eu vou vivendo e eu vou utilizando o meu corpo físico, existe um livro muito interessante que chama... Eu não vou achar ele agora rápido aqui. Que chama 20 casos sugestivos... Achei. Espera aí. É importante a gente mostrar essas coisas. Essas coisas são importantes para quem está aí nos acompanhando para poder estudar. Ó. Esse livro aqui. Ó, 20 casos sugestivos de reencarnação. Ian Stevenson é um mestre, um cara fantástico, que ele foi estudar casos comprováveis, que ele, veja, sugestivo ele usa o nome, né? Porque ele é um cientista. Se ele fala assim, 20 casos de reencarnação, o povo não ia acreditar nele. Então ele teve que colocar um sugestivo, 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele vai estudar casos de reencarnação que vai pegar a crianças que têm memórias do passado, mas muito vivas. E tinha uma criancinha, por exemplo, que ele nasceu com um problema cardíaco numa má formação de uma válvula aqui. E ele falava que ele era outra pessoa. E ele morria de medo de estouro. Essa outra pessoa era um soldado, ou um policial, se eu não me engano, agora não lembro se é soldado ou policial, que tomou um tiro no coração, no local que ele tinha uma má formação daquela válvula. Aí essa criança passou por uma cirurgia e voltou a ter a vida. Mas ele nasce com aquele perispírito que impregnou o novo corpo físico de uma marca. Da mesma forma que, ao depurar a sua encarnação, ao viver naquele caminho do Paulo lá, né, você vai, ao fazer essa ação com o corpo físico, fazendo com que o perispírito se torne cada vez mais depurado. Acho que rapidamente era isso, Geraldo. Não, muito interessante, Alan. Eu achei assim, muito afirmativa a sua resposta e acho que preencheu os objetivos da pergunta, sim. Indo mais adiante, Wilson, já no item 8, temos, abre aspas, Kardec falando, os espíritos extraem seu perispírito do ambiente onde se encontram. O que quer dizer que esse envoltório é formado dos fluidos ambientais. Fecha aspas. Aí a pergunta que eu faço a você, Wilson. O que são fluidos ambientais? Esse fluido ambiental é igual em todas as regiões do planeta? Existe dentro de um planeta, assim como você tem uma faixa de frequências que é audível para os nossos ouvidos, né, que vai de tantos hertz a tantos kilohertz, você pode ouvir aquilo que está dentro daquela faixa. Cada planeta também tem uma faixa, né, vibratória que faz com que dentro daquela faixa, né, tudo que habita aquele orbe, né, aquele planeta, produza também fluidos e se forme de fluidos que sejam inerentes àquele nível vibratório. Ou seja, dentro do... Isso é quase a resposta que o Alan já deu na pergunta anterior. Dentro do planeta Terra, todos os seres animados ou inanimados, né, têm uma semelhança em termos de espectro vibracional. O nosso perispírito, ele faz parte desse mesmo espectro vibracional que compõe todos os elementos, né, orgânicos ou não, dentro do planeta Terra. Por isso que o Alan falou, conforme vamos evoluindo, nós vamos nos depurando dentro dessa faixa vibratória ainda. Uma vez que nós estejamos eleitos a viver num mundo mais elevado, nós também teremos o nosso perispírito adaptado a outro espectro vibratório daquele mundo. Então, veja que tudo nesse mundo faz parte dele. Então, nós estamos dentro de um contexto aqui. Quando o pessoal veio de Capela para cá, né, Alan, teve que fazer esse ajuste vibracional do perispírito deles. Os degregados, espíritos que foram degregados de Capela, quando vieram para a Terra, nos primórdios aqui das nossas civilizações, eles também tiveram uma adaptação desses corpos espirituais a fim de que eles pudessem se manifestar aqui entre nós. É essa a resposta que você esperava, Geraldo? Muito interessante, Wilson, porque assim, então esse ambiental que você se refere, esse ambiental é o planeta Terra. Planeta Terra. O planeta Terra não só o que a gente está vendo, mas o planeta Terra compreende também toda a psicosfera do planeta Terra. Sim, sim, sim. Né? Mas eu digo o mundo assim, visível e o mundo invisível. Terra não existem regiões diferentes desses fluidos. Não, existem regiões porque existem... Eu citei um espectro, né? Como o espectro das ondas sonoras, que vai de uma frequência a uma outra frequência. Então, dentro desses espectros também existem uma diversidade muito grande de fluidos. Então, veja que quando os espíritos se dirigem do plano espiritual para a Terra, ou para a crosta terrestre, né? essa viagem não é de cima para baixo. A gente fala de cima para baixo porque é vibracional. Eles estão vibrando no nível onde eles estão vivendo. Nosso lar é um exemplo. Eles vêm em missão para a crosta terrestre. Eles diminuem, eles fazem uma viagem diminuindo essa vibração para alcançar. Nessa viagem é uma viagem extenuante. Eles costumam ir. A gente vê muitos relatos nos livros de André Luiz, ou para as regiões litorâneas, praia, ou para o campo, para que possam absorver fluidos desses ambientes e que possam se recompor. Recompor o quê? O perispírito. Né? Para que os seus perispíritos possam se recompor, se reenergizar, a fim de que estejam preparados para a tarefa que vão executar. Então você veja que aí eles vão para lugares específicos, porque existem ali fluidos específicos que vão beneficiá-los, assim como há regiões em que existem fluidos, né, deletérios também. Então existem, é muito diverso isso dentro desse espectro, conforme citamos. Excelente, Wilson, é exatamente para mostrar a amplitude desse tema, né? E o quanto as respostas de vocês, pelo menos para mim, né? Cada resposta do Wilson e do Alan, eu fico fazendo anotações aqui, assim, o que, que eu preciso estudar. Né? Isso aí, Geraldo, tem que responder aqui. Ó. A Lavínia, ela fala assim, no caso de Jesus com Tomé e nos aparecimentos para outros apóstolos, havia médium entre eles, tem a ver com doação de ectoplasma? Olha, Lavínia, eu acredito que sim, mas eu não sei falar a capacidade de um espírito puro como Jesus. Pode ser que ele não precise, mas dentro das leis da mediunidade, sim, ele precisaria de ectoplasma. Ele vai pegar esse ectoplasma da natureza, de um animal ou de algum médium que estava entre eles ali para fazer aquela manifestação. Apareceu, né? A Isabel, ela pergunta assim, a nossa posição mental determina o peso específico do perispírito. Imagine nesse planeta que carregamos. Nós vamos encontrar essa fala num livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, se eu não me engano, Isabel. E a gente precisa ir... Quando eu comecei a estudar perispírito, eu fui estudar física, porque tem muita coisa aí que vai ficando um pouco complicado. Então, quando a gente fala em peso específico, o que seria um peso específico? É uma conta que, se minha memória funciona aqui bem, é o peso por unidade de volume. Ou seja, é calculado onde a gente multiplica a massa específica, né, daquele órgão, daquele corpo, em quilogramas por metro cúbico, pela aceleração da gravidade. Então, isso, eu não vou nem entrar nessa conta aqui, que não é o caso, mas o que eu quero deixar claro aí para você? Que é essa capacidade, né, de mental, de se aliviar de pesos desnecessários, que faz com que a gente alcance espíritos de um nível muito mais evoluído. Tá? Então, a gente precisa realmente aliviar o nosso peso mental. Tá? Alan, rapidamente, só contribuindo com você. Quanto mais pesado, mais a força da gravidade. Né? Quando a gente engorda, a gente sabe disso. Levantar é difícil, o joelho dói, tudo fica difícil, a gravidade faz mais peso. E no plano espiritual é a mesma coisa. O peso do espírito tem a ver com o volume de... Né, de fala, mas é o peso mental, isso. É o peso. Sim, sim. Peso das porcarias que a gente enfia. Que a gente vai carregando, exato. Isso. Alan, o perispírito de um espírito desencarnado sofre modificações ao reencarnar? Momentaneamente se torna mais grosseiro? O que eu quis dizer é assim, você, Wilson, antes de desencarnar, nós tínhamos uma aparência, uma característica no nosso perispírito quando programamos a reencarnação. Quando a gente vai reencarnar e a gente reencarna no corpo físico, esse perispírito, ele sofre modificações, sofre adaptações ou ele se mantém igual como era desencarnado? Bom, existem algumas leis envolvidas nisso, né? Como o perispírito dá forma ao corpo físico, mas o corpo físico recebe uma carga genética do pai e da mãe, o corpo físico ele vai ter forma exterior geneticamente herdado do pai e da mãe. Perispiritualmente, nós vamos nos adaptar a esta forma, mas não as características. Então, por exemplo, eu posso ter o narigão que meu pai e minha mãe tinham. Tudo bem, isso é fisiológico, é corpo físico sendo herdado geneticamente. Mas eu posso ter uma percepção das coisas diferente do meu pai e da minha mãe. Então, eu não sei se eu fui claro assim. Existe uma memória do perispírito para fatos do corpo físico que são marcantes, que nesse tiro que eu falei no coração do menino, ou as memórias que eu carrego são memórias que não necessitam de transformar o corpo fisiológico. Então, o que você disse foi uma palavra adaptação, né? Adaptação. O espírito adapta às regras e às condições que predominam no corpo físico, e o André Luiz faz sempre uma referência à genética. O espírito, o perispírito, ele se adequa dentro de uma forma, né? Dentro de uma forma. Não. O Alan se referiu ao formato, ao narigão e tudo mais. Então, o perispírito ele tem plasticidade para essa adaptação. Isso. Não é o corpo. É assim, ó. O perispírito é a... como que ele chama? Oh, meu Deus do céu. O MOB. O organizador biológico. Quem que é que fala isso? Hernani Guimarães Andrade. É. Ele fala em MOB, modelo organizador biológico. Alguns outros estudiosos discutem um pouco essa fala dele, mas o perispírito, em uma das suas funções, ele organiza a formação celular do corpo físico. Tá? Ele organiza, ele especializa as células, ele dá a direção para a duplicação e para a formação dos órgãos, das células e tudo no corpo físico. Então, por isso que Hernani falava de modelo organizador biológico, da biologia. Mas não é com isso que ele dá a direção do formato do corpo físico, que aí tem uma genética de herança paterna e materna que vai dar a forma exterior. Mas o perispírito ele deixa impregnado naquele corpo tendências reencarnatórias naquele corpo. Não sei se deu para diferenciar, porque são duas coisas distintas. Tá? Não, eu achei que ficou bom, ficou clara a resposta. Tá. Assim. 10 horas e 52 minutos. Eu imagino que só poderia fazer mais uma pergunta para cada um por conta do tempo. As últimas duas perguntas eu não conseguirei fazer. No item 9, encontramos a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Vou repetir. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Fala de Kardec. Pergunta ao Wilson. Como que um estado de moral elevada influencia e se torna determinante sobre a natureza do perispírito? Vou responder com duas palavras, importância e essência. Ou seja, importância é tudo aquilo que você importa, que você traz de fora para dentro. A moral ou a ética, dependendo do contexto, né, é um filtro, funciona como um filtro. Uma moral mais elevada permite que você traga para fazer parte de você. Importar é, eu vou trazer de fora para dentro. A partir de agora, eu carrego isso comigo. Isso faz parte de mim. Ok? Então, isso fica impregnado no meu perispírito. Uma ofensa, por exemplo, eu posso considerá-la importante. Eu trago essa ofensa e carrego ela comigo. Dependendo da moral, eu desconsidero essa ofensa, por entender que o ofensor tem as suas razões, né, por humildade, e eu não considero que seja importante, eu não levo comigo. Então, isso não faz parte mais da essência espiritual minha. Ou seja, conforme eu vou me livrando de tudo que não é essencial ao espírito, eu vou me elevando. E para definir o que eu levo ou não, eu preciso de um desenvolvimento moral. E o desenvolvimento moral é adquirido aqui na Terra justamente pelo convívio entre os diferentes. É isso que me dá condições, né, que vai me dando musculatura né, moral para fazer essa decisão e definir o que segue comigo no perispírito ou não. Eu tentei ser bem, bem Wilson, eu achei muito importante essas duas palavras, importância e essência, e você soube explicar de maneira muito didática, realmente, né? De importar. Muito bacana, é uma maneira de entender. Muito feliz, viu, Wilson? Muito bom. E como última pergunta, eu faço ao Alan. Alan, o Wilson explicou muito bem aí sobre o aspecto da moral elevada, e o Kardec dá esse destaque. E para que todos nós entendamos o que é uma moral elevada, eu pergunto a você, como definir o estado de moral elevada? O que é uma moral elevada? E, segunda pergunta, cite algumas personalidades terrenas que protagonizaram esse estado de moral elevada. É, assim, primeiro que a palavra elevada tem para nós uma conotação de tudo que é mais alto é melhor. Né? Então, tudo que está mais próximo dos céus é melhor. Tudo que está abaixado... Então, você seria melhor que eu, que eu tenho 1,64 m. Mas isso eu sou, Geraldo. Fica tranquilo. Mas é brincadeira à parte. Olha só, eu não gosto muito dessa palavra, porque ela dá uma... Tem um preconceito, tem uma carga de contexto aí que tem que ser explicado. Então, quando a gente fala em elevada ou rebaixada, vamos falar assim, é só numa graduação numérica. Então, uma moral elevada é uma moral que atingiu níveis maiores, melhores, mais depurados, né? Porque senão a gente parece assim que a altura... Então, vou morar em cima de uma montanha que eu vou ter uma moral super elevada, né? Não tem nada a ver com isso, né? Então, mas vamos lá. Ó. Moral elevada, tirando a carga preconceituosa da palavra, né? Era uma moral... É uma moral... Que a moral também... Nossa, aí vai outra discussão, né? Que a moral é uma combinação social de comportamento coletivo. Então, o que é moral para uma sociedade não necessariamente é moral para outra sociedade. Então, tem que ir evoluindo eticamente cada ser pertencente a uma sociedade para que aquele nível moral vá se elevando como um todo, porque não dá para você evoluir uma moral de uma pessoa só. Você consegue somente evoluir moral social. A moral tem que acompanhar um grupo de indivíduos juntos. Né? E aqui fica uma lembrança interessante que a gente tem que se dar as mãos para crescer moralmente, para evoluir, para sair do nível que estamos e nos posicionar num outro nível. Né? Então, quando a gente imagina, né, esse estado de moral elevada... que aí você está remetendo à pergunta anteriormente feita para o Wilson, né? Como que determina a natureza do perispírito? É porque, tecnicamente, quanto mais evoluído o meu perispírito for, mais sutileza ele representa e mais capacidade de conexão com espíritos evoluídos a gente passa a ter. Quanto mais denso, eu gosto mais da palavra densa, quanto mais pesado, denso for o nosso perispírito, menos sutil ele é e mais dificuldade ele tem em se conectar a espíritos mais elevados. Ele vai se conectando a espíritos mais materializados. Vamos imaginar assim, ó, a matéria densa é a matéria mais sutil. Então, seria uma moral mais sutil, uma moral que sutiliza, que dá menos densidade ao corpo perispiritual e, com isso, aumenta a facilidade de comunicação com espíritos mais elevados. Ah, mas para que isso? Porque a minha intuição vai ficando mais elevada. Quanto mais eu me elevar intuitivamente, quanto mais espíritos mais depurados eu tiver contato, mais ampla vai ser minha atuação no mundo. Eu não vou mais atuar só no meu corpo físico, eu vou atuar para a sociedade, para a comunidade. Eu não desejo mais só o meu bem, só a minha evolução. Eu desejo evolução social. Então, a moral que deve ser elevada em grupo faz com que a gente se associe mais a espíritos elevados que nos inspiram na transformação do coletivo. É meio complicado o que eu falei, mas espero que eu me fiz entender. Foi muito esclarecedor. E você tem algumas personalidades terrenas que você pode citar que tiveram essa moral mais sutil, mais esclarecida, mais bondosa? Eu vou citar uma só. Só o Chico Xavier. Tem muitos outros aí, mas o Chico... O Chico... Olha, até você contou um caso que depois eu fui encontrar lá, que era um caso que o pessoal estava falando do... Valdo Vieira. Do Valdo Vieira, que o Valdo Vieira ele era do Movimento Espírita, serviu de médico. Eu presenciei isso. Ah, você estava presente. Então, eu estava presente. Ah, então. Melhor ainda. Né? Testemunha ocular e auricular. Né? Você estava lá. Aí você lá, ouvindo uma conversa, o pessoal falando mal do Valdo Vieira, porque, para quem não sabe, Valdo Vieira foi um médium ativíssimo do Movimento Espírita que recebia André Luiz também. E Emmanuel. Né? Então, veja o nível do Valdo. Aí chega um momento que ele rompe com o Espiritismo e vai montar um outro instituto lá. Sim, e aí o pessoal começou a falar mal do Valdo Vieira ali naquela reunião que o Geraldo estava presente, e o Chico quieto. Aí no Chico, final... Ele dava uma olhada para trás e continuava ouvindo. Continuava ouvindo. E o quietinho, quietinho, quietinho. No final, o pessoal, ele não falou nada, pergunta, Chico, o que você acha? Eu só consigo lembrar das boas obras do meu querido Valdo. Ele falou exatamente assim. O pessoal comentando, ele olhava e voltava para frente e escrevia. Até o momento que ele falou, Geraldo, eu só consigo lembrar, só consigo ter as boas lembranças do Valdo. Bom, acabou o comentário atrás. Então, esse é um exemplo de uma alma elevada que busca ver no outro só a melhor parte. É lógico que todo mundo tem qualidades e defeitos, mas que a gente consiga se concentrar na melhor parte de cada um, né? A gente já consegue fazer isso pelos amigos, né? Por que não fazer para todos, né? Então, é um esforço, né? Excelente. Muito obrigado, pessoal, pelas respostas tão lúcidas e tão esclarecedoras. Wilson, suas últimas palavras? Olha, tantas reflexões sobre a moral. Moral, como o Alan bem explicou, em poucas palavras, é a ação com vistas ao bem comum. E quando eu falei sobre importar, trazer conosco, sempre em minhas peças eu digo, me ajude a me despir das vestes do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Porque é isso que me parece, vestes realmente pesadas, né? E carregamos junto. Fazendo alusão ao ensino de Jesus sobre as vestes nupciais. Quem não estiver vestido com as vestes nupciais. Então, sabendo disso, meu agradecimento, Geraldo, agradeço ao Alan pela generosidade, pelo auxílio aí nessas reflexões, agradeço a vocês que estão em casa, obrigado muito. E desejo a todos uma semana repleta de luz para que nós possamos fazer brilhar essa nossa luz, né? Para construir essas vestes nupciais, que sejamos eleitos para continuar nesse mundo, né, que também se transformará num mundo melhor, que possamos permanecer nesse mundo melhor. Muito obrigado a todos. Alan, suas últimas palavras, Alan? Ah, que os nossos amigos espirituais que nos acompanham sempre nos inspirem a aprender a cada dia mais, né? É um aprendizado constante, e estar com vocês, não só vocês dois, o Luiz e todos aqueles que estão junto conosco nesse programa, é sempre uma alegria, um alento na semana, né? A gente recebe uma energia muito boa para passar a próxima semana, se esforçando a cada dia estar um pouquinho melhor do que o dia anterior. Um ótimo domingo a todos. Fiquem com Deus. Excelente, Wilson. Excelente, Alan. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho da divulgação da doutrina espírita uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.